a nossa querida Goiânia. Um abraço, muito obrigado, viu? Lugar de gente bonita. Minha querida Marli Silva, em Bom Jesus do Galho, também ligada no nosso programa. A todos vocês, amigos de Guarapari, no Espírito Santo, Marli Santos, todos vocês, amigos, ouvintes da Rádio Sim AM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Ô, Luciano Nogueira, um abraço a todos vocês aí, da Rádio Sim AM, programa todos os dias, às 14 horas. Um abraço, muito obrigado, viu? A minha querida Lia Honório, em Belo Horizonte, ligado no Mundo Sertanejo. Samuel Floresta, meu amigo Samuel Floresta, em Uberlândia, exibindo nosso programa Rádio O Dia Web. Um abraço, muito obrigado, viu? Valeu, Samuel Floresta, cabra danado, a todos vocês, amigos de Uberlândia, Triângulo Mineiro. A minha querida Rosiane Oliveira, em Roda Velha, Bahia, ligada no Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho, viu? A Daniela Franzini, em Taboão da Serra, São Paulo, ouvindo Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. A minha querida Catarina, em Lavras do Sul, minha querida Camila Oliveira, todos vocês, amigos da Local FM, Catarina, sua mamãe, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. A Edilene Oliveira, em Nova Matrona, Salinas, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos de Salinas, ouvintes da Rádio Cultura FM. Diego Valadares canta, ô Douglas Araújo, aí, Casa Vazia, viu? Pro nosso querido amigo Valonir Fernandes regravar. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos no Pará. Douglas Araújo, Cristiane Vermute, Márcio Araújo, João da Eletrônica, todos vocês, amigos aí dessa linda cidade de Castelo dos Sonhos no Estadão do Paraná, do Pará. Rádio Cidade FM é a nossa parceira. Canta Diego Valadares, Casa Vazia. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Casa vazia, a cama fria, ela judia, tá bagunçando a minha vida. Coração quebrado, tá machucado, tá condenado a sofrer por essa bandida. Amigos me falam, não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Esta solidão, mas não tem nada não que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Esta solidão, mas não tem nada não que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer ajudar, eu vou me esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou encontrar outra mulher. Muito bem, cantei pra vocês também mais um grande sucesso na minha carreira. Essa moda é apaixonada demais. Autoria minha, viu? Quando eu compus essa música, eu estava simplesmente apaixonado. Aliás, eu sou sempre apaixonado pela vida, por todos os meus amigos, meus fãs pelo Brasil inteiro. Graças a Deus, né? A vida é maravilhosa. Vamos viver com alegria, com felicidade. Em primeiro lugar, Deus no coração, muita paz e muito amor. E claro, muito beijo na boca. Vamos em frente. Olha só... meu amigo, deixa eu ver aqui, me emocionei agora, viu? Me tornei um cara romântico aqui no ar. Meu amigo Jailton, na Fazenda Cabeceiras das Piabas, aí na Vila do Café, no Estadão da Bahia. Quem mandou um abraço pra você, viu? O Jailton, Joelton, né, perdão. Meu amigo Rubens Gomes, da Talismã FM. A todos vocês, ouvintes da Talismã FM, em Vila Bahia, Encruzilhada, Mata Verde, toda essa região eu ouvindo nosso programa pela Rádio Talismã FM. Um abraço, muito obrigado, viu? Ao som da viola canta pra vocês hoje, bonito, Eduardo Costa, Amor de Violeiro. Vamos lá! Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, pois eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, pois eu só sei cantar. Se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo em me casar. Chacareta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola e uma eterna canção. Eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Deixa eu ver a canta comigo, eu quero ouvir. teu coração vai ser. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pé pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar. Até você abrir de vez seu coração. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Dia 6 de setembro estarei aí fazendo um grande show, eu e a minha banda, em Sítio Novo, no Estadão do Maranhão, viu? Aí no Complexo La Roque. Vai ser muito bacana o show Sítio Novo. Dia 6 de setembro estaremos com um grande show. Toda essa região aí, Porto Franco, a Sailândia, todo mundo está convidado para ir ver nosso show em Sailândia, viu? Quero ter ter o prazer de dar um abraço em cada um dos meus amigos, meus fãs, aí pelo Estadão do Maranhão, tá bom? Um abraço. Dia 6 de setembro, Sítio Novo, estaremos aí. Diego Valadares em Sítio Novo, 6 de setembro. Um abraço, meu amigo Jefferson Maia, em Camaquá, no Rio Grande do Sul, vindo do nosso programa. Muito obrigado, viu? A minha querida Mônica Souza, em Roda Velha, Bahia, ouvinte da Destaque FM. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? A minha querida Luciana Pires, em Unaí, Estadão de Minas Gerais. A minha querida Thelma Gonçalves, em Nova Olímpia, no Mato Grosso. Muito obrigado, viu? É Thelma Gonçalves, a todos vocês, amigos de Nova Olímpia. A minha querida Rita Cássia, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Zé Edmar. Zé Edmar, Rádio Natureza FM. A todos vocês, amigos, Rádio Natureza FM de Sampaio, no Estadão do Tocantins, exibindo o nosso programa. Vamos até Trombos, no Estadão de Goiás. Meu amigo Ivan Vieira, Dorcelino Carvalho, todos os locutores, todos da equipe da Rádio Serra Dourada FM, exibindo o nosso programa em Trombas para toda a região, as fazendas, os sítios, as chácaras, todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo. Vamos em frente? Gino e Geno cantam. Tô voltando. Tô voltando, cantam Gino e Geno. Deu vontade de te ver. gente. Vida de cão. Aventura não me cura, madrugada, noite escura, meu desejo só procura você, paixão. Tô voltando pra você, yeah. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você, yeah. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Foi batendo lentamente, pensei morrer. Esse tempo que perdi tem me feito refletir, e aos poucos descobri que amo você. Tô voltando pra você, yeah. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Ô Vânia Rocha, um beijo para você aí, viu? Vânia Rocha sempre tocando as músicas também de Diego Valadares nos seus programas aí da Rádio 90.9 FM em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Impacto Sertanejo aos sábados, às 5 da tarde, e também Universo Musical aos domingos, às 4 da tarde. Assim como em todo o Brasil, os meus amigos do rádio sempre tocando minhas músicas. Muito obrigado, viu? A todos vocês, muito obrigado mesmo. A minha querida Irlândia Leandro, em Santo Luzido para o Ar, um abraço, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Isa Torres, um beijo para você, viu? Isa Torres, todos vocês amigos da Tropical FM e também da Pindorama FM, duas rádios parceiras exibindo o nosso programa em Santa Luzia do Paruá, no Estadão do Maranhão, para toda a região, né? Audiência muito grande, graças a Deus. Muito obrigado. Meu amigo João Lopes, em Valparaíso, Goiás, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Meu querido amigo Rony Silva, em Campestre do Maranhão, aí no Estadão do Maranhão. Valeu, Rony Silva, muito obrigado, viu? A todos vocês amigos de Campestre do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Minha querida Lari Cinha Soares, em Petrolina, no Pernambuco, também ligada no Mundo Sertanejo. A minha querida Rita Cássia, em Barra do Bugres, Mato Grosso, muito obrigado, viu? Minha querida Edilene Oliveira, em Taiobeiras, Minas Gerais. A minha querida Silvana Machado, todos vocês amigos de São João do Paraíso, Rádio Paraíso FM, exibindo nosso programa com muito sucesso aí para Taiobeiras, para Indaiabira. Audiência muito grande em toda a região, nas fazendas. Muito obrigado, viu? Pelo carinho de todo mundo. Aí, meu amigo James Rodrigues, em Fortaleza dos Nogueiras, Rádio Cidade FM, Paula Tagma, todos da equipe aí do Estadão do Maranhão, exibindo nosso programa. Luan Santana canta, Cê Topa. Cê topa, simbora! Cê topa! Joga na palma da mão e vem! Tchê, tchê, tchê. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Aqui

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Osasco, né? Osasco, Estadão de São Paulo, ouvintes no nosso programa pela Rádio Transpaulista Web e 93 FM, e também nós temos aí a Rádio Osasco FM. Um abraço, meu amigo Ricardo Souza, muito obrigado, viu, a todos da equipe também da Rádio Osasco FM, aí na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa. A minha querida Rosângela Henrique, em Novo Gama, Goiás, em torno de Brasília, ouvindo o nosso programa. A minha querida Elia Pereira, em Condeúba, Bahia, um abraço, muito obrigado a todos vocês, amigos. Rádio Liberdade FM, aí em Condeúba, no Estadão da Bahia. Ana Malta, em Boa Vista, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Minha querida Maria Madalena, em Goiânia, muito obrigado pelo carinho. Rádio Aliança FM, Rio de Janeiro, em São Gonçalo, exibindo o nosso programa. Também nós temos a Rádio Acesa FM em Volta Redonda, Adriano Martins, todos da equipe da Rádio Acesa FM em Volta Redonda, também no Estadão do Rio de Janeiro. A minha querida Célia Amauri, em Pouso Alegre, Minas Gerais, um abraço, Samuel, a todos vocês, amigos de Pouso Alegre. Vânia Rocha, a todos vocês, muito obrigado, viu? 90.9 FM e Rádio Cidade Web, Luiz Gustavo, também exibindo o nosso programa em Pouso Alegre. A minha querida Lígia Antunes, em São Paulo, a Lígia Antunes, assessora de imprensa em São Paulo, vindo o nosso programa. A minha querida Eliane Amaro, no Rio de Janeiro, também ligada no nosso programa. A minha querida Kênia Cristina, em Uberlândia, Minas Gerais, muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Rony Rossi, meu amigo Rony Rossi, em Centralina, Minas Gerais, ligado no nosso programaço Mundo Sertanejo. Cleiton Aguiar canta Eu Vou Voltar Pro Interior. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria. Estudei, até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. amor. Eu vou voltar pro interior. Aí, cantou bonito pra vocês, meu amigo Cleiton Aguiar. Eu vou voltar pro interior. Inclusive, Cleiton Aguiar, diretor-presidente da nossa querida parceira de Coromandel, Minas Gerais, Rádio 95 FM. Um abraço a todos da equipe da 95 FM em Coromandel, Estadão de Minas Gerais, no, aí no Triângulo Mineiro, né? Exibindo nosso programa para vários municípios. Audiência muito grande. Valeu, 95 FM de Coromandel, Estadão de Minas Gerais. A minha querida Diana Santos, em Jussara, na Bahia, também ligada no nosso programa. A Dandara Brito, em Porto Walter, no Acre, ouvindo o nosso programa através da Rádio Ocidental FM. A minha querida Flavinha Pinheiro, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Valeu, Nonato Costa Cabra Danado. Muito obrigado a todos vocês de Porto Walter, aí no Acre, audiência fantástica. Um abraço a todos vocês, amigos de Cruzeiro do Sul, também no Acre, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Um abraço, meu amigo JB, apresentador e diretor da Rádio Alternativa FM, aí de Rubim, Minas Gerais. Nós estamos com audiência muito grande aí, viu? Viu, JB? Muito obrigado a você, todos da equipe da Rádio Alternativa FM, aí de Rubim. Ô, Carla Souza, um beijo pra você, viu? A todos de Rubim, em toda a região, ouvindo o nosso programa. Valeu, JB, cabra danado, muito obrigado, viu? Um beijo pra minha querida Nanda Lopes, a Cleane Silva, o J. Oliveira, meu amigo J. Oliveira, o Ronaldo, o Nelson Lundes, todos vocês amigos da Satélite FM, prefeito André Arias, aí de Piranhas, no Estadão de Goiás, o Sirlene Vaz, a Irani, a Dona Benedita, o Sr. João, a Sueli, a todos vocês amigos de Piranhas e toda a região ouvindo o nosso programa pela Rádio Satélite FM. Muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Quem vai cantar bonito agora? Henrique Juliano, Até Você Voltar. Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. E todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.